Pensionistas, ainda não tínhamos feito nenhuma, que eu acho que é uma nova. Pensionistas. Boa velha história de pensionistas. Um velhinho e uma velhinha num banco de jardim. Estão os dois deitados na cama. Quando éramos jovens, tu costumavas pegar-me na mão. Então o velhinho hesita e depois de um breve momento estica o braço e pega-lhe na mão. Quando éramos jovens, costumavas ficar encostadinho a mim. Uma hesitação mais prolongada desta vez e finalmente já a resmungar um bocado. Ele vira o corpo com dificuldade e aconchega-se melhor que pode à mulher. Quando éramos jovens, costumavas mordiscar a minha orelha. Então ele dá um longo suspiro, afasta a colcha e sai da cama. Então, mas onde é que tu vais? Epá, vou buscar a dentadura, Xissa. Devemos lá chegar, se Deus quiser.